Salmo 6, vem, Senhor, salva-me. Ó Senhor, na tua ira, não me castigues, eu imploro. Tem piedade, estou sem força. Cura-me, ó Deus, meu socorro. Volta, Senhor, ouve a minha voz. Salva-me pela tua imensa fé. Na tua misericórdia eu me apoio, minha alma clama. Ó Deus, vem. Eu gemo, minha noite é cheia de lágrimas de dor sem fim. Cada pranto um grito pra ti. Lembra-te, Senhor, de mim. Volta, Senhor, ouve a minha voz. Fé, na tua misericórdia eu me apoio, minha alma clama. Ó Deus, vem. Todos que fazem o mal se afastam, pois ouves minha dor, eu testemunho. Atendes minhas súplicas, aceita minha oração, ó meu amor. Volta, Senhor, ouve a minha voz. Salva-me pela tua imensa fé. Na tua misericórdia eu me apoio, minha alma clama. Ó Deus, vem. Meus inimigos estão confusos. Na tua luz sou vencido. De repente a angústia desvanece. Tua graça, Senhor, me assegura. Volta, Senhor, ouve a minha voz. Salva-me pela tua imensa fé. Na tua misericórdia